Acabei de te repassar todo o conteúdo, dá uma olhada e vê se abriu tudo certinho. Espero que te ajude muito no seu trabalho ou no início com os salgados. E gostaria de contar com a sua colaboração para manter esse projeto funcionando. O valor simbólico é R$ 10,90, mas algumas mulheres colaboraram com R$ 14,90 e as últimas três que me enviaram foi de R$ 19,90. Fica do seu jeito, qualquer ajuda já faz a diferença. Quando realizar o Pix, só me avisa aqui, combinado?